Macaco Delta, direto do farol de Itapuã, reporte através do parque de Iguaçu. 3 rádios azul, chame táxi. Canané 311, bom dia, autorizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés, às vezes uma 0 no meio. 4.000 pés, e autoriza a raiz de tudo no cabelo abaixo do barbacão? Está livre a Canané 311, número 1, aproximação. Estou, Canané 311. Solicito o voado a presente, 3 de 1, secretária autorizada, Sinané 3 de 1. Ele chamou o Xanay 6312. Gonçalo, perdão, chamou o Xanay 6312. Quem chamou? O Xanay 6312. O Gonçalo chamou o Xanay 6312? Não, não, negativo. Tá, joia, desculpa aí. Nada. Ground, bom dia, American 239, exit of the runway for gate 11. American 239, good morning, taxi Alpha, report before taxi Juliet. Roger, Alpha, report before Juliet, American 239. Problema Yankee Mike, bom dia, informação em curso a Golf, me confirma o local de sobrevoo? Vai fazer TGL em Veracruz, Yankee Mike. Gente, autorizado então, Salvador, Salvador, TGL em Veracruz, o número pés de altitude, decola da 17, curva direita, via corredor Axé, controle em 120, decimal 8, torre em 118, decimal 95 e aciona 0112 no transponto. Só confirmando a frequência da torre em 118 decimal meio, ok? 118 decimal meio adulto. 118 meio adulto. Correto, transfere agora mesmo para acionamento, ajuste em Salvador no 0 no 5, agora no Bangu. Fala, 24 volts on the mouth, from Uber on 4, 3 horas, 34 minutos de atalador, 1, 2, 3, abraço, cara, cara. Azul 4299, táxi via parte principal Índia, onde espera a torre 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Táxi Índia, tanto para ponto 95, ajuste no 105, obrigado, azul 4299. Azul 4299, só confirmando a frequência da torre 118 decimal 6. November Alpha, só me confirma o local do sobrevoo? Sim, só um instante, cópia, por gentileza. Salvador, Santa 3304, centro da Fox, autorização Brasília. Santa 3304, número 2 para a cópia, prepara a saída da Arbor Elefa aguardando. Arbor Elefa aguarda, 3304, Santa. Salvador, Oceania 6312, não, ponte 5, puxa back acionamento. A 312, só um instante para iniciar, estou com uma aeronave da Azul no táxi, vai taxiar a retaguarda, aeronave da América para ingresso no pátio principal, não me escuta aguardando. Ok, não me escuta, Oceania 6312. America 239 attacks via Juliet, follow me until the gate 11. Hello to Juliet, and we see the follow me, and we will follow him to gate 11, American 239. Minha 312, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da América retaguarda, livre para o espectacionamento, reporta táxi. Positivo, após a passagem da América retaguarda, inicia o pushback do 6312. November Alpha, copia? November autorizado, Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, decola da 197 com curva à esquerda, após a decolagem, o controle opera em 120, decimal 8, torre 118, decimal meia, dúzia, e aciona 0171 no transponder. Fim de November Alpha correto, para acionamento torre transfere 118 decimal meia dúzia, ajuste no 06, bom voo. Santa 3304, copia? Copia, copia. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o peso do 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5006 no transponto. Autorizado para Santa 3304, Brasília, nível de voo 360, decola no perfil da Arbor Elefa, curva direita, intercepta o peso do 17 até a pista. 208 é o controle, 5006 a dúzia é o transponder. Então 3304 correto, portão 4 chama pronto para o espectacionamento. Chamaremos, 3304 Batalha 2223, na escuta do sol. Batalha 2223, na escuta do sol. Salvador, 35221, sim, chegou a informação Wolf, solicita 180, vitória da conquista. 35221, não só um instante, cópia, prepara a saída Arbor. Aí após direto destino, não me escuta aguardando para a cópia. Ok, está aguardando, 5221. Passarei 2223, não escuta? Feia. 312, total de 155 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos. Alternando Natal. Chanel 6312, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre em 1, 18 decimal 6, 12, o ajuste no 0 no meio, bom voo. Bom, 10 no meio agora, via de parte Índia, chamando 718 meio, ponto de espera. Passada 2223, na escuta do solo. Positivo. Batalha 2223, confirmamos o plano com o centro Recife. Permanece a cópia anterior, saída Arbor, após posição Eletra, curva direita após a decolagem, o transponder permanece 5522. Reporta pronto para o inspecionamento no PAD 3. Afirmativo, está autorizado 180, no mesmo perfil, decola da 190, direita, Arbor Eletra, transponder o mesmo, 5522, vai chamar para o pushback acionamento. Correto. Obrigado. Trip 5221, copia? Um minuto, senhor. Um minuto. Sente. Paulo, Janer 6312. Tem um probleminha com o Brasil Natal. 6312, não copiado? Ah, não tem um problema aqui na barra do trator. Guardando mais alguns segundos, eu chego para novo prestador de táxi, sim. Senta, sem problema, sim. Quando pronto, está livre o táxi até o ponto de espera, sim. Ok. Pronto, está livre. 6312. Pushback acionamento, Santos 3304, na posição 4. Santos 3304, só estou para iniciar, não me escuta aguardando. Guardando apenas a passagem da aeronave da Bianca, retaguarda. Aguarda. Autorizado para a vitória da conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto vitória da conquista. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5013 no transponder. Salvador, vitória da conquista, decola da 10 direita após perfil Arbor, após ECP. Controle 1208, transponder 5013. 22. 5221, correto, parte 3, chama pronto para o inspecionamento. Chamará, 21. Santo 3304, coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Avianca retaguarda, livre para o inspecionamento, reporta táxi. Após a Avianca, coordena, livre, reporta táxi, Santo 3304. Salvador, bom dia, Santo 3304. Santo 3663, poderia confirmar a rota que possui? Tem só um instantinho, cópia, eu tenho pré-aprovado 340, copiaria o 34 ou aguardo coordenação 36? Só um instantinho pra gente ler. 3663, copia? Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 190 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5010 no transponto. Autorizado, 340, Guarulhos, decola da El, Leda, intercepta pêndulo 10, posição 208, Gente, é o número 2 do setor, a nave da companhia finalizando no através 04, né? Me escuta aguardando. Chanel 6319, condições de agilizar o táxi até inicialmente o... antes do ataque da Juliette? Confirma, desligando. Center. Passaria do 2223 para pushback e acionamento. Passaria 2223 no pátio 3. Só um instantinho, por gentileza, para iniciar. Estou com uma aeronave no pátio principal, no portão 2, já havia solicitado. A intenção é realizar simultâneo com a mesma. Quem ainda me escuta aguardando, por gentileza, estimado de no máximo 3 minutos. Tá, afirmativo, 2223. Para o táxi 3304 com 114 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 50. Portão 3304, táxi via Índia, ponto espera torre em 118 decimal 118 decimal 6, 12, o ajuste no 0 no meio, bom voo. Via Índia, ponto espera 18,6, 110 no meio, ajuste agora, 3304, bom dia. Oceano 6311, Juliette, portão 1, atentando, a nave data iniciando o táxi. Atento. São 3663, coordenando com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Avianca no 01, está livre para o pushback acionamento, reporta táxi. Após a Avianca no 1, autorizado por pushback, né? Passaria 2223, no pátio 3, livre para o pushback acionamento, reporta táxi. Livre puxa acionamento, reportando para o táxi o 2223. Metro 299, chame Recife agora, frequência 1251. 25251, muito obrigado, bom dia, 242. Bom dia. Sanan 6312. Prossiga. Colônia, te escuto. É, só tá atuada. 312, contato radar. Possibilidade da presente ou mais à frente manter a proa do Albert Fox 018. Vamos continuar com o Recife, hoje na 6312, aguardem. Muito obrigado. Comandante, passageiro 2223 para o táxi, estamos com 53 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Salvador. 2223, inicialmente táxi até a entrada do pátio 3, vai seguir a nave da TAM, finalizando o push no pátio principal, e após prossegue como número 2 via Índia até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste 1-0 no meia, um bom voo. 2223, obrigado. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. É 312 autorizado, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, né? 312, grato. Táxi 3663 com 1-61, 4 horas de galhão. Táxi 3663, táxi via Índia, ponto de espera torre 1-18, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Autorizado via Índia, ponto de espera 108-6, no ajuste, obrigado, bom trabalho, 7-6. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3304, faça 1700. TAM 3304, contato radar, ficou para o nível 360. 360, faça 3304. Olá, 35221, para pushback a zona. 221, passo 3, autorizado, reporta táxi. Controle Salvador, muito bom dia, estou passando o November Yankee Mike, decolador 97, ingressando no corredor cheio. Bom dia, November Yankee Mike, o nome e o pés no corredor cheio, informe no farol da barra. Operador, nome e o pés no farol da barra, November Yankee Mike. Oxané 6302, chame Recife agora, frequência 126.85. Recife agora, 2005, 6302. Salvador, voo número 60, muito bom dia, chefe da informação, gol. Bom dia, gol 1160, identifique, chega da mar e desça para o nível 050. 050, pode voar, Itap. Autorizado, Itap. 3304, voe Elefa da presente. Elefa, seu 3304. Papa Tango, November, Yankee Mike, controle. Salvador, bom dia, TAM 3663, decolou da EL. Bom dia, TAM 3663, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340 na da EL, TAM 3663. Papa Tango, November, Yankee Mike, controle, Salvador. Prossiga, November, Yankee Mike. Qual foi a intenções após o farol da barra? É, CGL em Veracruz, após a Gás Salvador, November Yankee Mike. 7, November Yankee Mike. Controle Salvador, Papa Romeu de November Alpha, decolada 1 do 7, na proa de Buraquinho. Bom dia, ainda 9 grau, foi 1 no meu pé, corredor forte, informe na 20ª milha. Ainda 9 grau, alfa, corredor forte, informado na 20ª. No táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meia, um bom voo. Salvador, muito bom dia. É o passarelo 2223, transfere neste dia lindo. Neste dia lindo, passarelo 2223 está sob contato radar subindo a 1180, perfil Arbor Elefa. Pois é, perfil da Arbor Elefa. A senhora tem a chance de ir para a praia ainda, a gente não. Firme? Então dá pra ir, porque o dia tá maravilhoso e a praia já tá cheia. Você vai acompanhando aí na árvore em Pão Litoral, 180, contato radar. Gente, grato. 3304, chama agora Recife na frequência 1260. 260, 3304. Salvador, o passareiro 2223 está liberado da restrição? Liberado, o passareiro 2223. Suba sem restrições para o nível 180. Sente, grato. Gol 1160, desça para 2000 sem restrições, o ajuste 1096. Está autorizado a final do procedimento em forma estabilizada. 2000 sem restrições, permanente estabilizado 1160. Meia-meia-três, chama agora Recife, frequência 1251. 1251 com Recife, TAM 3663. Controle Salvador, bom dia, TRIP 5221, decolado perfil Arbor na sua escuta. Bom dia, TRIP 5221, contato radar, saída da Arbor, suba para 200. A extensão ao 200 é, libera é, o 5221 das restrições da cá? Está livre, TRIP 5221. Ok, livre das restrições 5221. November Yankee Mike passou o farol da barra, mantém o nome do pé, condições visuais, frequência livre, chame para regresso. No 60, tráfego 1 hora 20 milhas com deslocamento oeste, cruzando 60 em subida para o 180 ao Patango 72. Gente, o número 60. Diego 1630, Salvador, Opera 1208. 5221, onda trip. Prossiga. Autorizaria direto para o de Arbor a partida presente? Autorizado, direto Arbor 5221. Ok, direto na Pro de Arbor 5221. Salvador, bom dia, gol 1630 novamente. Dia gol 1630, acione a identificação, chegada mar e desça para o nível 050. Sente gol 050, pode falar para o Dizem, que tem a certeza? Negativo, temos duas aeronaves na saída A, por se eu vá externo, vai interferir. Tá ok, então Itapa, pode? Autorizado, Itapa. Obrigado. Salvador, passarinho do 2223, após Arbor, pode voar conquista? Autorizado, após Arbor, conquista, passarinho 2223. Grato, obrigado. Estabilidade LS, no 160, visual fundamental. 1160, chame a torre 1862, seu mobuso. 1862, obrigado. Salvador, bom dia, Chanel 613 no ONU, gente da Gol, autorização para Guarulhos. Pronto para a copa. Chanel 613 no ONU, só me confirma a rota que o senhor possui. Volta 2103, 2106 BHZ. Só instante, eu vou checar com o centro Recife. O nome escuta aguardando, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando. Eule da Bridge, ONU. São 3859, número 2 para a cópia, prepara a saída, Arbor Alefa aguardando. Arbor Alefa, obrigado. No 630 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste 1096, informe estabilizado. Pode estabilizar, 630, 2.000 pés. Que just confirm the call sign, please. Okay, initially taxi until the apron number 3 and stand by to enter apron number 1, okay? Salvador, bom dia, Gol 1160, taxi Alpha na frente. Gol 1160, taxi via Alpha, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Reportando antes da Juliette, Gol 1160. Chanel 63 no 1, copia? Pronto, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta perdendo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5-0-3-0 no transponder. Guarulhos 2-0, decola 1-0, curva à direita da AEL Leda Bridge, 2-1-6, conforme rota do 1-2-0-8. Chanel 63 no 1, correto, portão 1, chama para um pushback, ensinamento. Para, quando? Gol 1-1-60, Juliette, portão 6-12. Juliette para 6-12, gol 1-1-60. 07, Juliette, stand by to enter apron number 1, ok? VIP 5221, não chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Recife 1260, 1288, 5221, tá certo. Papai Romeu, Romeu, Romeu Lima, acione a identificação, vou na Pro de Mar e chame no ponto de descida. Gol no 621, aciona a identificação, chegada bom, que desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0-6. 4-0-6, beleza. Romeu Lima, temos contato radar, afastado do Salvador, 61 no milha. Então 3859, copia? Copia. Autorizado para Curitiba, nível 340, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5011 no transponder. 340 autorizado, Curitiba, decola da 1-0, curva à direita, Arbor, Eleva, Brasil 21-208, controle 5-0-1, transponder, tá? 3859. Então 3859, correto, portão 3, chama pronto, estiver aqui ensinamento. Tamara. Brasil, Sierra Juliet, taxi via Lima, and taxi via runway 35 until the apron number 4, ok? Juliano Romeu Oscar, autorizado para Morro de São Paulo, nome o PES inicialmente, até a liberação do controle para 2500 conforme solicitado. Decola da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 120, decimal 8, torre em 118, decimal meia dúzia e aciona o padrão 0123. Meu Romeu Lima, desça para o nível 050. Chame a torre em 118, decimal meia dúzia e o ajuste no 0 no meio, um bom voo. 10 a bordo. Estou no 630, chame a torre 18612 e até o meu posto. 18612, bom dia, meu amigo. Até já. Chame a 39, posição 1, posto estacionamento. Chame a 3, no 1, posição 1, autorizado, reporta tarde. Posicionamento, 39. Chame 6250, acione a identificação, chegada mar e desça para o nível 060. Para 060, posso ficar. Meu quilo Romeu Oscar ou quilo Quebec Serra? Quilo Romeu Oscar, senhor, você está CHG, veículo 07, solicita 2.500 direto, morro. Quilo Romeu Oscar, autorizado 2.500, sai direto, morro de São Paulo, Romeu Oscar. Romeu Oscar, graças. Uno 621, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, informe no localizador. 2000 pés, departamento localizador no 621. É 6250, da presente foi posição ITAP. Tá, vai ITAP, 6250. Clima desça para 3000 pés, o ajuste no 096. Na 6250, informa o tráfego, passando de 1 hora, 11 milhas, cruzando o 60 em descida para 3000, um Bravo Eco 50, mesmo rumo. Lima, confirma a razão de descida. Certo. Na 6250, a razão de descida. Tá batendo 700 pés no cruzinho no começo. Solo Salvador, gol no 630, bom dia. Gol no 630, bom dia, táxi via Alfa, reportando Santa Cruz, Juliette. Alfa vai reportando Santa Juliette, gol no 630. Chané 613, novo quanto táxi, tô vendo 3, tenho 5 horas aterrando Galeão. Ares, desça para o nível 070. 070 na marcha, 3290. 196, sua temperatura não se informa. 6639. Bom, no 630, Juliette, portão 04, atenção da aeronave da Avianca, iniciando o táxi. Juliette 04, tendo aeronave da Avianca, com 930. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, vetoração para sequenciamento, número 3 na aproximação, curva esquerda na proa 015, seu limite é a área 300 VR Salvador. Novembro Yankee Mike, subiu para 1.500 pés na proa de Paripe, informe ingressando no corredor Interlagos. Eu sou Paripe, eu vou acompanhar o Interlagos. Na 6250, após a posição ITAP, está autorizado descida para 2000, o ajuste no 096, informe estabilizado na final do procedimento. Número 2 na aproximação. É da XR, boa tarde. 1896, deixa para 4.000 pés, o ajuste no 096. 4.000 no 096, até 3896. Escuta, gol no 648. Achando a 6250, já iniciou a descida? Afirmativo. Tá, agora vai atingir 5%. Foi instruído após etapa e a descida para 2.000 pés. Desça até o 050 agora, achando a 6250. Afirmativo, achando a 6250. Informa o tráfego, posição de 10 horas, 3 milhas com deslocamento.